1972 eu vim à luz, pra iluminar o planeta. Os amigos me chamam Gus, sou a lírica bereta. Sabendo quem sou, reflito, quem sois vós? De fato nós, desato nós, ao pensamento eu dou voz, ao infinito e após. Passo não espero, passo a passo supero. E quem sou eu, irmão, pra passar sermão? Sou eu, pô, seu irmão. O verso estende a mão, vê se me entende então. Amigos antigos agora são mães e pais. Os novos estão junto na mais insanta paz. Um fechamento blindado tipo assim, que nem mate e relâmpago McQueen. Sim, vem que tem, memórias e inspiração. Este te entretém com histórias de conspiração. Versátil? Vou versátil. Versos no blues e na valsa, sobre o céu e o mártir. É mais legal ser legal, me faz bem não ser do mal. Gentileza gera gentileza, profeta universal. Do jeito que tava indo, não tava indo. Te apresento minha nova vida, seja bem-vindo.